Eu era adolescente apaixonado por uma atriz. Colecionava posteres e fotos. Hoje ela é a maior baranga. Será que ela já era antes? Hoje ela é a maior baranga. Será que ela era antes? Ontem encontrei com a professora, por quem eu babava. Ela parece hoje a Marlene Matos. Será que sou eu que tenho tão mau gosto? Hoje ela é a maior baranga. Será que ela já era antes? Hoje ela é a maior baranga. Será que ela já era antes? Hoje ela é a maior baranga. Será que ela já era antes? Hoje ela é a maior baranga. Será que ela já era antes? Yeah.